função é RHK. Segura o meu. Ladrão que é ladrão, segura os B.O. Sem dúvida, a atitude é sem vexa, é sem dó. Honra sua quebrada, sua favela, seu mocó. Não é bobó. Ladrão que é ladrão, segura os B.O. Sem dúvida, a atitude é sem vexa, é sem dó. Honra sua quebrada, sua favela, seu mocó. Não é bobó. Vila do Fundão, Oeste, vários irmãos, muita consideração. Na luta de área, não dá falha, encara a batalha. Sem dar uma de patife, nem de canalha, estraçalha. Os frutas, muita ra, atitude, sempre pude ver nos manos do Paulista essa virtude. Deus ajude os aquaves, já sabe, não tira ninguém, pois bem, quem lá confia. Provoca ira, não vira, tá ligado? Malaco de primeira, não marca bobeira. Oreia lado a lado, aliados com uma puta força de vontade. Olha a lealdade, o povo das comunidades faz o corre. Conceituado nas vilas, olha e percorre. Sempre alguém no veneno vai vendo o que ocorre. Na esquina vejo algo, direto à tarde calmo. Na Bíblia lendo o Salmo, Léo, meu irmão. Calma, palmo. Analisando uma saída pra situação. Então, entrou em desespero, parceiro. É caixão. Mas toda vez que de pra seis liga, sendo feito seu espaço. Rima desde pimentaço, defende o pão do barraco, passo a passo. É macaco velho de Deicelo. Se ligou, que me toma putre. Malandro que é malandro, não deixa a peteca cair. Não liga a conversa fiada, perde o fio da meada. Procure ver aqui, é nesse pique. Tá humilde, fique. Quem chega lá no CF, lá na quadra, é o seguinte: é bem chegado quem representa e tal. No desbaratino vê os meninos na moral. Ladrão que é ladrão, segura o peito. Com as mãos pra cima, com as mãos pra cima. Com as mãos pra cima, com as mãos pra cima. Com as mãos pra cima, com as mãos pra cima. Ladrão que é ladrão, segura o peito. Na moral, segura a atitude, é sem vexa, sem dó. Na moral, sua quebrada, sua favela, seu mocó. Sem mazela, brecha é bela, favela, vai naquelas. Com malandrade, segue humilde, dentro dela é meio atrio. Em vielas, sobrevivi, vi. Sem vacilo, vivi, vi. Tem livre acesso, confessa a experiência adquirida com a vivência. Eita, bebida e milinduca, ajudando a sobrevivência. As casinhas, chequeirão, esquiva do mal. Tipo igual, bom brutal, Deus que tenha, legal que vi. O mendigo ajudou, a senhora auxiliou. Qualquer um respeitou, eu vou lembrar, Tidão. Representa, sem dar milho, de rolê com seus filhos. Vejo sem vacilo, lá tranquilo, mantendo o estilo. Com a velha guarda tá indo. E assim, do lado da outra, enfim, com respeito, humildade e coragem. É o que é bom pra nós. Eu vou só espinho no nosso caminho. O certo, seu região sempre por perto. Incentiva sempre quieto. As malvinas ser correto. É a cara, pois esperto. Demais, vem, não faz. Direto, escuta um zeco. Uau, uau, funeral é o final. Pra nós é sempre mal, é real. Cada um na sua boa. Pangô, a moral voa, raiz voa. Fundão sofre várias pessoas. Sempre na luta, nunca à toa. Jamais à boa. Jamais, jamais. Até o fim vai toda. Até o fim. Posição é duradoura. É sempre assim. Sempre a camisa soa. Com as mãos pra cima. Com as mãos pra cima. Ladrão que é ladrão, segura os B.O. Sem cuja atitude é sem peça, é sem dó. Honra sua quebrada, sua favela, seu mocó. Ladrão que é ladrão, segura os B.O. Sem cuja atitude é sem peça, é sem dó. Honra sua quebrada, sua favela, seu mocó. Pro alto, todo mundo do Palmeiras. Quem gostou, só pra nós ver. Mostra pro alto, todo mundo do Palmeiras. Quem gostou, só pra nós ver. Mostra pro alto, todo mundo do Palmeiras. Quem gostou, só pra nós ver. Mostra pro alto, todo mundo do Palmeiras. Quem gostou, só pra nós ver. Vou sim, vagabundo, mas é o fim. Que tá ligeiro, então não vacila. Vai na fé, na certeza, vai lá. Vejo que vários manos desistem aí. Vai. É impossível, enfim, um bom lugar. Tá de pé, então vem com nós. Pra que vai, quero ouvir. Fusão, Fusão. E tá perdido lá. Foi muito louco. Palmeiras. Eu quero ouvir barulho, família. Palmeiras. Eu quero ouvir barulho, mais barulho. Família RZO na atividade total. Até o final, sim.